tua palavra eu li, que um povo clamou e um mar atravessou, livre pra sempre se tornou. Na tua palavra eu li, que em um homem se tornou e numa cruz se entregou. Por isso sou um vencedor. Eu descobri que ao cair, mesmo distante, Ele pode me alcançar, pode me salvar. São descobertas eternas que o Senhor me deu para eu logo estar com Ele no seu lar. Descobertas eternas eu viverei para anunciar que em breve Ele virá. Pela sua graça eu serei fiel, tão puro, tão bondoso e leal, sempre vou cantar, que eu viverei, falarei, lutarei, se preciso eu morrer.